Aleluia, bom dia a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês. Apesar da minha cara, talvez, em algum momento, parecer que não. Eu preguei ontem em Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu virei a noite viajando para conseguir estar aqui. Eu evito muito estar fora da nossa igreja aos domingos. E andei estourando minha cota, inclusive, ultimamente. Mas quando conversei com o nosso presbitério, dizendo, olha, eu quero atender o pastor Sóstenes num domingo, na inauguração, todo mundo diz, vai com Deus, né? Porque eu quero dizer algo para vocês, talvez vocês não façam ideia, noção, né, do impacto que o Sóstenes tem tido no corpo de Cristo. E eu tenho certeza que existe muita gratidão, né, por aquilo que tem sido semeado e que vocês têm direito de colher muita coisa por aquilo que como igreja plantaram, né? Então, a minha intenção hoje não é apenas trazer uma palavra que vai abençoar e fortalecer o seu coração, mas a minha disposição de estar aqui, essa correria toda, foi para te honrar, Sóstenes. Até fazer coraçãozinho para você na frente de todo mundo e dizer que você é um homem de Deus, uma pessoa que nos inspira, não só pela sua vida no Senhor, pela sua integridade, a forma como toca o ministério, a família, a casa, estar perto de gente como você nos abençoa, nos enriquece. E eu estou aqui hoje só para dizer, estamos juntos. Queremos te apoiar em tudo que tiver ao nosso alcance, em nome de Jesus. E com certeza um almoço, uma janta melhor deve ter sido gerado com todo esse elogio, com toda essa gratidão. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, no capítulo 35, Números 35, nós vamos ver a partir do versículo 10, o texto é um pouquinho extenso, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Números 35, a partir do versículo 10, o texto sagrado diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. A NVI diz, sem intenção. 12. Essas cidades vos serão para o refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis desse lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. 16. Todavia, se alguém... Não, vou pular o 16 para ganhar tempo, vai no 22. Do 16 até o 21, ele fala de alguém que matou uma outra pessoa com intenção. E esse não é o nosso foco. Ele diz, quem matar alguém será morto. Você deve se lembrar da lei que Deus deu a Moisés, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E a lei dizia, se alguém matar, a outra pessoa será morta. Mas, no 22, o texto diz assim, depois de dar vários exemplos de morte intencional, ele fala agora das acidentais. 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte um homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes, ele será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade e refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Até aqui. Meu Deus, pedimos mais uma vez graça e favor para que a gente possa não apenas entender a Tua palavra, mas que possamos, ó Deus, junto com a compreensão, com o entendimento espiritual, possamos receber o Teu toque, e aquele Teu toque é a aplicação personalizada que só Você, Espírito Santo, pode produzir em nós. Nós oramos que o Senhor cumpra o que disse pela boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido enviada. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero tomar esse texto, embora seja uma porção do Velho Testamento que nós não a pratiquemos mais de forma literal, eu quero tomar esse texto, querido, partindo do seguinte entendimento. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas sim a sombra de bens vindouros. Por exemplo, se eu estender aqui a mão sobre o púlpito, como eu estou fazendo aqui agora, eu consigo ver projetado aqui no púlpito exatamente a silhueta da minha mão. E quando eu olho para a sombra, irmão, ela é muito parecida. Tem a mesma quantidade de dedos, a mesma disposição de dedos, né? No entanto, ela é um pouco limitada. Ela não tem o efeito 3D, não tem a textura da pele, não tem cor. Mas, olhando para a silhueta projetada ali pela sombra, dá para ter uma ideia do que está projetando a sombra. Quando a gente lê o Velho Testamento, em especial a Lei de Moisés, a revelação que a gente tem só do Velho Testamento é como se a gente estivesse olhando abaixo da mão, enxergando só a sombra, sem saber com certeza o que é que estava projetando aquilo. Mas a revelação que nós temos no Novo Testamento é como se a gente olhasse de cima e a gente consegue enxergar não só a sombra, mas o que projetava a sombra. Por exemplo, Jesus diz assim em João 3,14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Do que Jesus está falando? De algo que nós chamamos, né, na teologia chamamos de tipologia. Chamamos de um tipo, ele projeta uma verdade que depois tem um cumprimento. Se você quiser um nome difícil na teologia, a gente chama de antítipo, que é o cumprimento do tipo. Por exemplo, por causa do pecado do povo, da murmuração, houve uma maldição. Serpentes abrasadoras entraram no meio do povo. Está lá em Números 21. Deus manda Moisés levantar um objeto com a figura da maldição que assola o povo. E ele diz: quem olhar para a serpente quando for picado, vai ser curado. Quem não olhar, vai morrer. Jesus se levanta e diz: da mesma forma como Moisés fez com a serpente, vai acontecer comigo. Qual era a maldição que assolava a humanidade e a razão pela qual Jesus veio? O pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele é levantado, julgado como um criminoso, como se pecador fosse. E da mesma forma como quem, no passado, ao ser picado a serpente, tinha que olhar para aquele objeto que foi levantado como uma figura da mesma maldição, aqueles de nós que fitamos os olhos em Jesus, na cruz onde ele foi levantado, e reconhecemos o que ele fez por nós, podemos receber salvação. Outro dia eu vi alguém pregando para o outro, falou: você tem que crer em Jesus. Mas a verdade, querido, é que as pessoas não têm que só crer em Jesus. Não é crer apenas na pessoa, não é apenas crer que ele existe. O que as pessoas precisam crer é na obra que ele fez, e não só que ele existe. E essa mensagem é muito clara quando Jesus usa a figura de Moisés. Irmão, o Velho Testamento está cheio de figuras do Evangelho, da vida cristã, da igreja, de tudo o que nos foi dado hoje. E eu particularmente amo a tipologia bíblica. É como se Deus tivesse colocado uma mensagem codificada. E quando você começa a ler o Novo Testamento, que apresenta essa mensagem explícita, você vai descobrir que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto, por sua vez, o Novo explica o Velho. E essa mensagem simbólica, querido, só fortalece ainda mais no nosso coração o fato de que seria impossível tantos escritores diferentes, que escreveram em lugares diferentes, com culturas e até línguas diferentes, terem produzido um material como a Bíblia, tão coeso nas suas verdades. Eu particularmente amo isso. E a verdade que eu quero compartilhar com você hoje, eu podia pregá-la só a partir do Novo Testamento, mas eu acho que dá um pouquinho mais de emoção quando a gente vai interpretando essas figuras. E à medida que eu torno isso interessante, talvez você não vai perceber que é uma exortação. Vai parecer que é só um ensino. Parece que vocês já desconfiaram que não vai ser só um ensino. Ok. Ao olhar para a figura, querido, das cidades de refúgio, eu vejo uma visão muito forte a respeito da igreja e do papel da igreja. E nós estamos vivendo um tempo, querido, um tempo de muito descaso, de muito descompromisso das pessoas para com a igreja. Eu acredito que Deus não trouxe vocês só a um novo lugar. Eu acredito numa transição profética, é uma mudança de tempo, é uma mudança de nível. Falando a linguagem do meu filho adolescente, é para passar de fase, é para entrar num novo tempo. E essa palavra que eu quero compartilhar hoje, querido, não é apenas a instrução para agora, nem correção apenas para agora, eu creio que é parte de um trilho profético, de um nível mais profundo de entendimento e maturidade que Deus está procurando trazer para vocês como igreja local. Então eu quero que você abra bem seu coração, o máximo que puder, deixa ele o mais elástico que você conseguir hoje, para que tudo aquilo que a gente vai compartilhar possa entrar. Ao olhar para o Velho Testamento e para essas figuras, eu gosto de dizer que isso é que nem a maquete do engenheiro. Quando você olha a maquete, ela não é o prédio, mas ela mostra como esse prédio será. Ela te dá uma noção de como aquilo será construído. E quando a gente olha para a lei de Moisés, Colossenses 2:17 sustenta isso, que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas sim a sombra de bens vindouros. Quando eu e você olhamos para o Velho Testamento, Deus fala da questão do homicida. Existia dois tipos de homicida: o homicida voluntário, matou porque quis, mas existia o homicida involuntário, matou por acidente, não foi intencional. Para cada um, o que fez querendo fazer e o que fez sem querer fazer, existiam tratos diferentes. A lei era: matou, vai ser morto, tem que ser julgado. Então, porque Deus mesmo ordenou que houvesse vingança, nós temos, além do homicida, seja voluntário ou involuntário, uma outra personagem que aparece nessa história, que é o vingador do sangue. Normalmente era um familiar, era alguém próximo de quem morreu, que tomava as dores do ocorrido e se levantava para vingar o sangue derramado, matando o homicida. No entanto, se a morte tinha sido acidental, ele não merecia ser morto, porque não houve intenção. No entanto, o vingador do sangue, ele não seria movido só por uma ordem da lei de Deus. Ele era movido pelas suas emoções. Normalmente por ser um amigo, um familiar, alguém próximo, e o que havia nele era sede de justiça ou de vingança. Então Deus diz: para que aquele que é inocente não seja morto sem precisar ter sido, tem que ter um lugar para onde ele corra, conseguir proteção. E esses lugares de proteção eram as seis cidades de refúgio que Deus estabeleceu. Eu quero te mostrar, querido, que essas cidades de refúgio, elas são, na verdade, parte de uma figura do papel que a igreja tem para nós hoje, nos dias do Novo Testamento. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que ele está dizendo? Se tem um lugar onde vocês vão estar debaixo do meu abrigo, da minha proteção, e o inferno não consegue tocar você, é a minha igreja. Nós precisamos entender a igreja, querido, como um lugar de proteção. E nós precisamos entender a importância, querido, de se congregar e ser parte da igreja. Porque muita gente hoje tem, de uma forma muito distorcida, né, o que de fato é a noção de ser, de pertencer a uma igreja, de congregar. E eu quero, através dessas verdades, te ajudar a recapitular algumas coisas importantes. Quando eu olho para essas figuras, eu vejo no homicida uma figura do pecador. Mas em cada tipo de homicida, eu vejo dois tipos de pecadores. O que peca, vencido pelo pecado, pela paixão, sem ter a deliberada intenção de permanecer naquele lugar. Esse é o pecador que a gente fala que se arrepende. Mas há uma diferença entre aquele que peca intencional, deliberadamente, porque realmente quer fazer isso, e é no coração de quem não há lugar de arrependimento. Irmão, a igreja não é um lugar de proteção para qualquer um. A porta de entrada ainda se chama o arrependimento. Muitos de nós estamos falando que a porta de entrada é a fé. É verdade que a porta de entrada de acesso à graça é a fé. Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Efésios 2 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Pela fé se entra na graça. Mas quando você estuda os rudimentos da doutrina de Cristo, antes da fé em Deus, vem o arrependimento. Hebreus 6 é claro sobre isso. Aliás, a mensagem de Jesus era arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes de exercer fé para a salvação, o processo de arrependimento é o início de tudo. E eu creio que o problema nosso como igreja atualmente é que a gente está falando muito sobre fé e pouco sobre arrependimento. O arrependimento, querido, ainda é o lugar por onde tudo deveria começar. E para que se encontre proteção, precisa se começar via arrependimento. Mas há outras figuras no texto. O vingador do sangue, aquele que tem o direito legal de matar o homicida, ao meu entender, é uma figura de Satanás, que passou a ter direito legal de ferir o pecador. Quando a Bíblia diz, até para o cristão, irmão, não deis lugar ao diabo, é porque o diabo não pode fazer o que quer com quem ele quer. Mas legalidades são dadas através do pecado. Isso dá direito a ele para que possa ferir. Agora, para que a proteção seja oferecida, Deus também trabalha dentro de princípios. Ela não é oferecida de qualquer forma, ela não é oferecida para qualquer um. Quando eu olho aqui para o texto bíblico, nós ainda vemos a menção do sumo sacerdote. Não adiantava apenas ir para a cidade de refúgio. Quem se acolhesse lá jamais poderia sair daquela cidade, a não ser quando o sumo sacerdote morresse. Que era uma coisa, querido, que acontecia normalmente uma vez por geração. Difícil uma geração conseguir pegar dois casos, podia acontecer, mas não era comum. Ou seja, não importa se aquilo ia levar 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos, quem correu para a cidade de refúgio não podia sair dela antes da morte do sumo sacerdote. E o que eu vejo por trás disso? Uma outra figura. Quem é o nosso sumo sacerdote? A Bíblia fala de Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote. Por que que o homicida só poderia sair de lá quando o sumo sacerdote morresse? Porque a morte do sumo sacerdote era considerada vicária, substitutiva. No momento que o sumo sacerdote morresse, é como se aquela pessoa que precisava morrer, ela não precisasse mais, porque ela estava morrendo. O sumo sacerdote estava morrendo no lugar dela, então aquilo resolvia, quitava, e se dizia, nesse momento você não precisa mais permanecer. Isso nos mostra que a base de tudo que nós vamos falar, querido, é a obra de salvação de Jesus, que também morreu no meu e no seu lugar, para que nós não precisássemos passar por isso. Jesus, em João 8, se refere à revelação de Abraão. Quando Abraão está indo sacrificar, Isaac está indo atrás dele, e o menino começa a fazer perguntas demais. Ele diz, papai, nós não estamos indo sacrificar? Estamos, meu filho. E diz, pois é, a gente está levando a lenha, o fogo, o cutelo. Papai, está faltando nada, não, o senhor não esqueceu de nada. O que, meu filho? Ele disse, o animal do sacrifício. Durante muitos anos eu achava que a resposta de Abraão era uma tentativa dele de enrolar Isaac. Porque pelo menos se eu sou Isaac, irmão, e o velhinho fala para mim, o sacrifício é você, eu ia dizer, então quero ver você me pegar na corrida. Então eu achava que a resposta de Abraão era só para enrolar o menino. Porque Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício, meu filho. Só que lá na frente, em João 8, Jesus se levanta e diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe o que ele está dizendo? Que o que Abraão estava afirmando, que ele não tinha nada a ver apenas com Isaac, era muito mais. O que Abraão estava declarando é, um dia, meu filho Isaac, Deus vai prover um cordeiro que substitua não apenas você da sua morte, mas cada um de nós será livre e inocentado da morte, porque ele já providenciou alguém para morrer em nosso lugar. A essência do Evangelho ainda é o sacrifício de Jesus. Agora, quando eu olho para a cidade de refúgio, ela é uma figura da igreja. Deus disse, vão ser 6 cidades de refúgio. O número, todos os números na Bíblia têm um significado, e o número 6 tem um significado muito específico. De Gênesis a Apocalipse, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, ele reflete e direciona para com o homem. Em Gênesis nós vemos o homem sendo criado no 6º dia. Em Apocalipse, quando a Bíblia fala do número 666, ela diz número de homem. Não diz que é número do cão, número do diabo, diz que é número de homem. Que o que vai ser usado é o número de homem. Quase sempre que você encontra os seis na Bíblia, Deus, na mensagem simbólica, tipológica, ele está falando de algo que é humano. Ou seja, ele está apresentando, querido, um lugar de proteção, que é ele que providencia, ele que estabelece, mas que não é algo meramente divino. Deus decidiu usar algo humano para oferecer a sua proteção divina. E eu quero te dizer, querido, isso é uma figura perfeita da igreja. O problema de muitos de nós, a gente olha para a igreja querendo que ela seja só divina. Mas se ninguém te avisou ainda, eu quero te dizer, não é. Aliás, quando alguém fica pastor, eu achava que esse negócio ia ser só de Deus. E não com esse tanto de coisa humana no meio. Eu olho para alguns sem vontade de dizer, sabe de nada, inocente. E eu e você precisamos ter a perspectiva correta, querido, para que a gente não se decepcione. Aliás, eu gosto de dizer que a decepção é proporcional à expectativa. E o problema de alguns que botam uma expectativa exagerada, mesmo em relação à igreja. Outro dia, um irmão falou, ô, pastor, eu achava que a igreja seria perfeita. Eu falei, como, irmão, se você entrou nela? Podia ser antes, depois que você chegou, irmão, já não tem mais jeito de ser. Alguns de nós, querido, podemos olhar para essa imperfeição, esse lado humano, com a perspectiva correta ou errada. No início do meu ministério, primeiro, segundo talvez, segundo para o terceiro ano do meu ministério pastoral, era tanto problema que a gente enfrentava, tanta situação difícil, que minha esposa, que era mais nova do que eu no ministério, e pouco tempo envolvido nisso, um dia eu citei para ela uma frase que eu li de um dos pais da igreja, eu não sei quem é. A gente brinca quando não lembra, pode jogar para Agostinho, que a probabilidade dá uns 50%, mas eu acho que era lá do início mesmo. E essa pessoa disse assim, a igreja é algo semelhante à Arca de Noé. Se não fosse pelo juízo do lado de fora, ninguém aguentava o mau cheiro do lado de dentro. Como quem diz, é melhor estar aqui aguentando isso tudo do que estar debaixo de juízo do lado de fora. Mas, querido, eu acho que isso é uma perspectiva muito negativa. Eu lembro que aquilo, em vez de abençoar o coração da minha esposa, desanimou ela ainda mais. Porque ela pensava, é daí para pior, nunca daí para melhor. Existem maneiras de nós olharmos para essa estrutura. Eu quero te dizer, e eu vou mexer nisso melhor daqui a pouco, faz parte do plano de Deus, querido, que a gente viva num ambiente como a igreja de imperfeições. Paulo diz assim, importa que haja facções entre vós. E diz, para que os aprovados se manifestem. Sabe o que é interessante, irmão? Enquanto tem muita gente murmurando, reclamando por causa dos problemas, essa é a hora onde cada um vai mostrando seu nível de maturidade. Quem cresceu e quem não cresceu. Quem é maduro, quem ainda é criança. A Bíblia diz, importa que haja facções. É necessário, ele está dizendo, para que os aprovados se manifestem. Há muitas razões pelas quais Deus decidiu trabalhar com essa estrutura de imperfeições. Mas eu já chego lá. Outra figura que nós encontramos dentro dessa história, são os anciãos. Os anciãos eram aqueles que governavam, que se sentavam às portas da cidade para governar, para tomar as decisões, para trazer direção. Interessante, querido, que a palavra que a Bíblia usa no Novo Testamento para falar de quem governa a igreja, também é a mesma, ancião. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz lá no versículo 17, os presbíteros que governam bem. A palavra presbítero significa ancião. O governo do Novo Testamento continua sobre os anciãos, não necessariamente de idade cronológica. Paulo escreve a Timóteo que não só era um presbítero, mas estabelecia outros presbíteros, e ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Então, Timóteo não era um ancião na idade cronológica, mas na maturidade espiritual ele diz, desde a infância você sabe as sagradas letras, ou seja, nesse quesito você é um camarada experiente. E nós precisamos entender, querido, a figura que os anciãos têm à frente e no governo da cidade de refúgio, que é uma figura da igreja. E o texto também fala de julgamentos que envolviam a congregação. Então, apresentando essas figuras, eu quero fazer a aplicação de algumas verdades que eu espero possam ajudar você, abençoar você. E eu quero começar pela importância da igreja. Eu li o texto de Números, mas nós temos pelo menos três textos no Velho Testamento que falam da cidade de refúgio que são importantes. Eu comecei pelo mais longo, mas eu quero ler outros dois que são mais curtos. Se você puder, abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 19. Deuteronômio, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim: quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Ora, olha o versículo 3. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em três, isso será para que nelas se acolha todo homicida. O que na atualizada começa com preparar-te-ás o caminho, a NVI diz: façam nelas vias de acesso. Uma outra versão, eu creio que é a revisada, diz: construirás caminhos. E eu quero que você guarde essa ideia de construir caminho antes da gente seguir adiante. Versículo 4. Esse é o caso tocante a homicida que nela se acolher para que viva. Aquele que sem querer ferir o seu próximo a quem não aborrecia antes. A partir do versículo 5, ele começa a dar exemplos de como esse acidente poderia acontecer. Ele diz o tal, final do 5, se acolherá em uma dessas cidades e viverá. 6, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Então Deus diz: vocês não só vão dividir o território, três cidades do lado de cá do Jordão, três cidades do lado de lá, mas além de dividir o território, vocês vão construir caminhos. Porque o camarada que precisar achar essa cidade, ele tem que ter um caminho, uma via de acesso rápido, ele tem que ter sinalização, porque se o caminho for cumprido, o vingador do sangue, do calor do coração, pode alcançá-lo antes dele ter a oportunidade de encontrar a proteção. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu olho para essa mensagem, preparar-te-ás caminhos, eu vejo algo que eu entendo ser muito importante. Eu comecei meu ministério, eu usava muito essa frase. Eu dizia: eu não prego igreja, eu prego Jesus. Irmão, eu não falo mais isso hoje. Porque não dá para você pregar Jesus, querido, sem pregar a igreja. É a mesma coisa que se oferecer o cabeça decapitado do corpo, dizendo: pega essa parte, o resto que é dele, não. A Bíblia chama a igreja de o seu complemento. Não tem como você oferecer Jesus sem oferecer a igreja. O que eu não prego, querido, é a placa da minha igreja local. Isso sim. Mas pregar a igreja, nós precisamos pregar a igreja. Por quê? Se nós não sinalizarmos o caminho para a igreja, para a cidade de refúgio, as pessoas não vão encontrar um lugar de proteção. Irmão, o crente é comparado, de todos os animais que Deus podia escolher, escolheu a ovelha. Pensa no bicho mais indefeso. Pensa no bicho mais incapaz de se defender, de reagir. Tem ovelha, irmão, que tombava de tão gorda e cheia de lã e tinha dificuldade de levantar. Tinha bicho que se enroscava nos arbustos, não conseguia escapar. E Deus escolhe algo que, do ponto de vista espiritual, Ele está dizendo: você não foi feito para andar ou caminhar sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento. E nós precisamos, querido, voltar a entender e proclamar a importância da igreja, porque eu estou vendo muita gente hoje em dia, querido, tentando desmerecer a importância da igreja. Deixa eu te dizer algo, querido, nós temos, eu sei que vocês têm feito isso aqui também, a transmissão do culto via internet. Qual a intenção disso? Alcançar pessoas tão distantes, gente do nosso meio viajou, não pôde estar conosco, quer acompanhar, ser edificado, gente que está com alguma limitação, às vezes até uma enfermidade, não pode vir, não precisa perder. Agora, a ideia, e eu creio que você concorda comigo, sócio, é que isso não é um substituto. Há um movimento, querido, na América do Norte, se espalhando no mundo, das chamadas igrejas pela TV. Você não precisa ir a lugar nenhum, você acompanha só à distância. Eu quero te dizer, querido, que isso não é parte da ideia, do plano e do projeto de Deus. Assim como não dá para eu morar num país, minha mulher em outro, e a gente dizer que a gente é casado online. Fala sério. Se um cara não, pastor, nós continuamos casados, só estamos online. A gente fala tudo que precisa. Falar dá, irmão. Mais do que falar não dá. Nós precisamos entender, querido, a importância de ter uma igreja, um lugar onde congregamos, onde não apenas somos ministrados, onde podemos ministrar, onde não apenas somos abençoados, mas onde alguém pisa no nosso calo. Tem gente, querido, que não gosta de lidar com a realidade, mas o fato é que eu e você precisamos crescer no meio de situações que são difíceis. Outro dia um irmão falou, pastor, podia ser tudo tranquilo. Falei, irmão, onde é tranquilo? No seu trabalho é tranquilo? Com todos os seus vizinhos é tudo tranquilo? Você não tem problema com ninguém nunca. Aliás, tem gente que passou a vida inteira sendo treinado a não resolver conflito. Ele foge. Então, ele tem problema com o vizinho, ele muda de casa. Ele tem problema no trabalho, ele muda de emprego. O que acontece quando ele tem problema na igreja? Muda de igreja. Porque a vida inteira ele não foi treinado a resolver conflito, ele foi treinado a fugir disso. Nós precisamos ter uma mensagem realista. Pensa num lugar que vai dar BO, irmão, boletim de ocorrência. É no nosso meio. A gente tem que ser realístico a respeito disso. No entanto, me parece que isso é assim desde o início, quando você lê a Bíblia com honestidade e sinceridade. E a gente tem que dizer às pessoas, olha, o que nós estamos oferecendo não é perfeito, mas vai te aperfeiçoar. Você consegue entender a diferença? Pode não ser perfeito, mas tem o poder de te aperfeiçoar. Assim como o casamento. Irmão, sou apaixonado por minha esposa. Nós vamos fazer mês que vem 20 anos de casado. A melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus foi meu casamento. Agora, se você perguntar, pastor, é perfeito? Vou dizer, não, mas tem me aperfeiçoado muito. Eu acho que eu tenho aperfeiçoado mais minha esposa do que ela eu. Lutero disse que o casamento é a maior escola do caráter. A razão pela qual muita gente hoje, querido, não está sustentando a aliança e o compromisso do casamento. É porque ele gostaria que o casamento fosse só um lugar de diversão, um lugar de riso, amor, muito avivamento, aleluia. Isso a gente continua crendo, mas que não haja nenhum tipo de conflito. Irmão, é impossível você colocar duas criaturas diferentes e pensa em dois seres diferentes, homem e mulher, e nunca ter nenhum tipo de conflito. Mas o que nós precisamos entender, querido, é que há uma proposta de aperfeiçoamento no meio daquilo que não é perfeito. E com a igreja não é diferente. Outro dia uma irmã chegou para mim e ela me disse, estou saindo da igreja. Ela tinha feito o maior barraco com outras duas da igreja. Era meu primeiro ano de pastorado, então dá um desconto se você achar que eu fui um pouco duro com ela. Eu não tinha ainda muita maturidade como pastor. Mas ela chega para mim e diz, pastor, estou saindo da igreja. Eu falei, por quê, irmã? Ela diz, porque não tem amor nesse lugar. Quando ela falou isso, eu sabia que era por causa do que tinha acontecido. Eu falei, você está falando isso por causa do problema com fulana e beltrana? Ela falou, então o senhor já está sabendo, é isso mesmo. Não tem amor nesse lugar. Eu falei, irmã, posso te pedir um favor? Ela falou, qual? Falei, aproveita, passa em casa, faça suas malas e vai embora. Dê seu marido e seus filhos também. Ela olhou assim, assustada. Que isso, pastor? Eu falei, ué, se o argumento que você está usando de sair da igreja é porque aqui não tem amor, então saia da sua casa, porque lá também não tem amor. Porque o barraco que você armou com fulano e beltrano não é páreo para o barraco que você vive fazendo com seu marido e com seus filhos. Então, se você está definindo isso aqui como falta de amor, lá na sua casa tem menos amor ainda. Faça sua mala e vá embora de lá também. Ela no início estava me olhando com raiva, depois a cara dela foi mudando, ela começou a segurar o riso, ela olhou para mim e falou, você me pegou, né? Eu falei, peguei você de jeito. Eu falei, irmã, amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. O ambiente de amor é um ambiente onde a gente resolve problema. Por que que o seu marido e seus filhos não fugiram de casa ainda? Porque eles amam você e eles estão dispostos a contornar esse seu temperamento difícil. Irmão, um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema, é um ambiente onde a gente suporta e decide resolver os problemas. Você pode dizer amém? Agora, que fantasia é essa, querido? Lá na sua casa diz que tem amor, você tem que lidar com o problema. Com todo mundo que você ama, você deve ter tido algum problema. Chega na igreja e tem um problema, não tem amor nesse lugar. A gente criou uma fantasia, uma utopia do que deveria ser a igreja. E eu gosto, querido, na nossa igreja, eu gosto de dar o tombo na expectativa. Porque a decepção é proporcional à expectativa. A cada 3 meses, a gente faz um curso lá, que a gente chama curso de membresia. Todo mundo está se convertendo, mudou de outro lugar, está chegando, quer ser parte da igreja. Eu pego um sábado, começa às 2 da tarde, vai até às 6. A a gente fala sobre a igreja, a visão da igreja, né? A gente parte daquela filosofia do ditado dos nordestinos, para você saber onde é que está amarrando seu jegue. A gente quer que as pessoas saibam. E no final, a gente vai ter um lanche, um momento de comunhão. Eu digo, olha gente, antes de passar agora para o nosso tempo de comunhão, eu quero fazer uma promessa, um juramento solene, se você quiser chamar assim. Eles ficam na maior expectativa. Às vezes, para embelezar o negócio, eu ainda digo, em nome de Jesus Cristo, eu empenho a minha palavra. Eles ficam esperando. E aí eu disparo, eu digo, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Que isso, pastor? Eu digo, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Por quê? A turma converte, mostra que aquilo é um pedaço do céu. Irmão, ainda não é o céu. E o problema é que porque ele esperou demais, a decepção depois é exagerada. Eu faço questão de prometer isso para todo mundo que chega. Um dia desse, um me mandou um e-mail, falou, pastor, tu é um homem de palavra. O problema é que ele definiu assim, prometeu decepcionar a gente e cumpriu a palavra. Falei, nunca prometi decepcionar, prometi falhar. Eu falei, você só decepcionou porque não levou a sério minha promessa. Se estiver esperando que eu falhasse, eu não ia decepcionar. Sabe, querido, nós precisamos lidar com essas coisas com mais clareza, com mais honestidade. Irmão, deixa eu te dizer, quanto mais a igreja cresce, e nós cremos que é um tempo de crescimento para o projeto Adoradores BH, dá um amém melhor, irmão, para deixar o pastor Sócio bem feliz. Irmão, crescer, você pode colocar assim na equação, igual, ter problemas. Atos 6, por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas. Por quê? As suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmão, quanto mais gente chegando, quanto mais trabalho, dá para se entender que alguns que antes tinham um nível de atenção não vão ter mais. Agora, isso acontece só na igreja? Não, querido. Acontece em casa. Quem tem filho aqui sabe que se não preparar os primeiros filhos para a chegada dos outros, vai dar ciumeira. Então, a gente se esforça para preparar. Para quê? Para contornar problemas que possam surgir. Quando Kelly e eu tivemos o Israel, tudo era focado só em cima dele. Quando no nosso planejamento chegou a hora de passar para o segundo filho, antes de nascer a Alice, nós já começamos a preparar o coração dele. Porque eu ouvia histórias da minha mãe disse que meu irmão mais velho mesmo sentava a mão na minha cara. Se deixasse dando sopa, pá! E é um comportamento comum com os mais velhos, porque ciúme. Ele olha e diz, está tomando meu lugar, está roubando o que é meu, é um instinto de defesa. Então eu pensei, tem que ter um jeito de salvar o segundo filho das bolachas na cara. E nós começamos a conversar com ele, filho, nós queremos te dar um presente. Esse presente vai ser um irmão, uma irmã. A gente quer que você tenha companhia, alguém com quem você brinque, você vai ser o mais velho, você vai ter um pouco mais de responsabilidade. Irmão, nós fomos preparando o terreno. Conversamos com muitos psicólogos, com muita gente da área. Eles disseram, olha, isso é bom, desde que não ponha peso demais sobre ele. Então, quando a Lissa nasceu, nós entregamos ela para ele, dissemos, esse é o seu presente, é a sua irmã. Quando alguém chegava fazer uma visita, a gente dizia, olha, estão querendo ver a sua irmã, você deixa? Deixa, mas não acorda ela. Às vezes, ó, estão querendo pegar no colo, eles podem? Pode, mas cuidado para não derrubar. Irmão, por muito tempo ele continuou sendo o centro. E a absorção da coisa foi muito tranquila, a transição foi bem mais fácil. Agora, irmão, se acontece até dentro de casa e tem jeito de contornar, por que não na igreja? Os crentes mais velhos, irmão, devem aprender a alegria da chegada dos novos convertidos. E tem que saber, eles merecem toda a atenção. Agora, se tiver que driblar você com o jogo psicológico, irmão, pastor Sócio vai estar disposto a isso. Porque não dá para ficar fazendo bico, está chegando gente, agora a gente já não consegue ter o que tinha antes. Irmão, graças a Deus que está chegando gente. A ideia é essa. Isso não é para ser um clube fechado, privado. Agora, o crescimento vai trazer problema e a gente tem que estar esperando o problema. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, está complicado aqui na igreja. Ela falou para mim, parece que aqui está pior do que no mundo. Eu falei, sabia que não é de hoje? Ela olhou, como assim? Eu abri em 1 Coríntios 5. Paulo disse para os irmãos, sim, para a igreja, que ele pastoreou, irmão. Não era qualquer um. E diz, ouve-se dizer que no meio de vós há imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ele disse, vocês estão ganhando dos incrédulos. Ela disse, já era assim no começo? Eu falei, desde o começo. Eu falei, isso se a gente falar só do trigo já está bagunçado. Se ainda levar em conta que vai ter joio no meio, irmão. a gente não pode ter uma expectativa de perfeição, mas a gente tem que ter um coração para lutar e dizer, eu vou me deixar ser aperfeiçoado e eu vou trabalhar para aperfeiçoar a vida de tantos quantos eu puder. Quem está entendendo, diga amém. Eu acabei parando aqui em Deuteronômio 19, me empolguei. Continua comigo no versículo 11 e 12 de Deuteronômio 19. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, lhe arma cilada, se levanta contra ele, o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. A cidade de refúgio, querido, era só por homicida e involuntário, não era por voluntário. De se fizer o julgamento, descobrir o que é voluntário, bota para fora. Bota no olho da rua e entrega na mão do vingador, sem dó nem piedade. É basicamente isso que Deus está dizendo. Olha o versículo 13. Não olharás com piedade. Então, era sem dó nem piedade. O que é que a gente entende olhando para esse princípio? Assim como a cidade de refúgio, querido, a igreja é um ambiente planejado por Deus para ser um ambiente de proteção. Edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a mesma autoridade que se tem nesse lugar para se estender proteção e cobertura, a mesma autoridade para isso é a autoridade para, de repente, dizer agora nós tiramos a proteção e a cobertura se você está demonstrando ser alguém que peca porque quer e quer continuar pecando. Irmão, a igreja é um ambiente onde também tem que haver disciplina. Tem muita gente querendo tratar, querido, com a distorção do que é graça hoje em dia. Quase como se você tem que ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, dizer, não, Deus te ama, ele agora está de bom humor. No Velho Testamento é que ele era mal-humorado. Ele agora está de bom humor, não tem nenhum problema, pode continuar pecando, ele ama você, tem grata, está tudo bem. Irmão, não está bem coisa nenhuma. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, dá uma olhada lá comigo. Quando Paulo diz, ouve-se dizer que entre vós a imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, ele define, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ele está acusando um incesto, alguém que estava tendo um caso e um relacionamento com a própria madrasta, e ele diz assim, 2, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que Paulo está dizendo? Fosse tirado do vosso meio. Vamos continuar a leitura. E diz, versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Aí ele diz agora, reunidos vós e o meu espírito, ele precisa reunir a congregação, como era feito para esse tipo de julgamento. Reunidos vós e o meu espírito em nome, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja, versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo disse, camarada está brincando, pecando debaixo do nariz de todo mundo, mostrando nenhum arrependimento, está se mostrando ser um homicida voluntário, peca porque quer pecar e continuar pecando, não demonstra arrependimento, não vai permanecer na cidade de refúgio. E diz, a proteção que nós estendemos, porque se você olhar comigo, querido, em Josué, no capítulo 20, nós vamos ler daqui a pouco, quando alguém chegava, tinha que expor a causa para quem? Para o ancião da cidade. Era um ancião que dava guarida, que dava abrigo. Mas se descobrisse que estava, irmão, de conversa mole, era o ancião que tirava a proteção que foi oferecida. E aqui Paulo diz, seja o tal, entregue a Satanás. O mesmo Satanás de quem ele antes recolheu e disse, nesse o diabo não toca. Agora ele diz, estou tirando a proteção e estou dizendo para o cão, fica à vontade. Agora, ainda assim, vamos continuar lendo, ele diz, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Mesmo quando Deus está julgando, a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa do juízo, porque ela precede. No livro de Apocalipse, Deus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Deus diz, eu vou prostrar essa mulher de cama, vou matar os seus filhos. E outro dia alguém falou, não, esse negócio de juízo era só no Velho Testamento. Falei, vai falar isso para Ananias e Safira. Bem na Nova Aliança, irmão. Os dois foram julgados e morreram numa reunião. Aliás, vou te dizer, a gente está pedindo para vir avivamento. Talvez quando avivamento chegar, nós vamos ter que construir umas funerárias do lado da igreja. Porque para alguns a coisa vai ficar feia. No Apocalipse, Deus está dizendo, eu vou julgar. Porque ele diz, eu dei tempo para se arrepender e você não quer. Alguns confundem a longanimidade de Deus com impunidade. E acham que está tudo bem. Deus diz, você está esgotando o tempo. O que vai se seguir agora é juízo. Mas mesmo quando vem juízo, no livro de Ageu, Deus diz assim, fui eu que dissipei o trabalho de vocês, fui eu que enviei tudo isso contra vocês. Mas ele diz assim, e não houve entre vós quem se arrepender. Sabe o que ele está dizendo? Eu esperava que no meio do juízo, apanhando, vocês entendessem o que fizeram de errado, se arrependessem, se voltassem para mim. Mesmo quando Paulo diz, seja entregue a Satanás, ele limita para a destruição da carne, só vai poder tocar o corpo. Para que possa ainda haver arrependimento e o espírito ser salvo no dia do Senhor. Mesmo a medida mais severa da disciplina, querido, que é quando você desliga alguém, como Jesus disse, e o considera gentil e publicano, há formas de tratar com o pecador voluntário. Ele disse, se o teu irmão pecar contra você, vai lá você e ele só e o repreende. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não ouvir, está endurecido no pecado, volta com testemunha. Repreende na frente de testemunha. Se ouvir você e as testemunhas, ganhou seu irmão. Não ouviu? Vai passando de nível. Traz diante da igreja. Repreende na frente da igreja. E diz, se não ouvir a igreja, última medida, desliga. Considera gentil e publicano. Não estará mais no meio de vocês. Irmão, não sei o que está acontecendo com a igreja. E a minha intenção aqui hoje não é tocar o terror em ninguém. Quer dizer, não é tocar muito. Mas nós estamos cada vez mais relaxando, querido, com princípios que não podem ser negociados. Quem está entendendo, diga amém. Se quer continuar pecando, querido, não tem lugar de guarida e proteção. Agora, do jeito que era com a cidade de refúgio, nós percebemos exatamente o mesmo molde no Novo Testamento. Agora, quando a gente lê lá Números 35, irmão, ninguém era obrigado a pegar uma cidade de refúgio só por indicação. É lógico que o que era mais inteligente era correr para que estava mais perto, para se garantir. Mas o cara das seis, ele podia escolher qual ele quisesse. No entanto, depois que escolhesse, era delicado sair daquela cidade. Deixa eu te dizer uma outra coisa, que eu vejo uma figura aqui também importante. A decisão de qual cidade, irmão, é do homicida. Mas Deus diz, você até pode mudar, mas você vai correr um grande risco na hora que você for mudar de uma cidade de refúgio para outra. Pastor, o senhor está querendo dizer que ninguém pode nunca mudar de igreja? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Pensa num cara que mudou de igreja, fui eu. Até porque muitas vezes meus pais mudaram de cidade, não tinha como não mudar de igreja. Houve momentos onde houve ajustes doutrinários e eles mudaram de grupos de crença. Mas deixa eu te dizer, querido, hoje em dia as pessoas estão brincando com isso. Tem gente trocando de igreja como se troca de roupa. E elas não percebem que isso pode trazer uma exposição espiritual. As pessoas precisam ser conscientizadas, que elas têm o direito de escolha, obviamente. Mas elas, depois da escolha, deveriam ter uma atitude de submissão e dizer, eu vou aquietar, eu vou frutificar. Tem muita gente que hoje em dia está com uma mentalidade de consumo. É assim que os crentes estão tratando a igreja. A pessoa chega, dá uma olhada no ministério infantil e diz, não está do jeito que eu gosto, vou para o concorrente. Irmão, não está do jeito que você queria? Ajuda a gente a deixar melhor. Porque as pessoas exigem cada vez mais um alto nível de prestação de serviço na igreja, mas só para cobrar. Para ajudar a melhorar, a maioria não quer. Nem para cuidar do próprio filho, o camarada se dispõe, o que dizer do filho dos outros. A coisa está ficando complicada. Um dia desse, alguém chegou para mim no final do culto e falou, não gostei dessa música cantada. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Irmão, daqui uns dias, eu acho que eles estão confundindo com o rádio. Daqui uns dias vão chegar para o líder louvor. Dá para cantar aquela e dedicar para fulano de tal? Conversa é essa. A gente precisa, querido, ter um comportamento e uma atitude diferente. Irmãos, à noite eu vou estar mais bonzinho, eu prometo. Eu vou dormir, eu volto melhor. Glória a Deus. Mas a gente precisa lidar com a igreja de uma forma diferente. Eu tive pessoas, quando comecei a igreja em Curitiba, eu lembro de uma família que chegou de outra cidade, ela diz, não tem Ministério de adolescente ainda? Falei, ainda não, mas nós vamos ter um dos bons, poderoso. De jovem, o jovem começou, está fraquinho, mas vai ficar bom também. O das crianças está mais ou menos, não está nem fraquinho, nem tão bom, mas vai ficar bom. Porque o cara fez a pergunta, ele tinha um filho criança, um filho adolescente, um filho jovem. Acho melhor procurar outra igreja. E foi. É um direito que ele tem, querido, até porque ele estava chegando, ele estava de mudança, ele não tinha nenhuma obrigação, nem foi a gente que ganhou ele para Jesus. Alguns anos depois, alguém me disse que esse camarada estava dizendo, meu maior arrependimento foi naquele lugar ter procurado uma estrutura pronta em vez de ajudá-la a construir. Porque um outro amigo falou para ele, cara, quando eu cheguei lá eu vi tudo isso, mas isso que me empolgou. Ele diz, vou me unir com essa turma, nós vamos construir algo decente, nós vamos marcar a vida de muita gente, nós vamos marcar os nossos filhos, dá melhor. Sabe que ele tem maneiras de você lidar com isso. Eu gostei que vocês começaram sem ar-condicionado. Irmão, porque toda igreja, eu duvido que aqui seja diferente. O povo reclama do ar-condicionado. Está frio, está frio, está frio. Aí bota um culto sem ar. Está quente, está quente, está quente. Daqui uns dias nós vamos ter que fazer que nem aqueles carros, que o lado do motorista é uma temperatura, o lado do passageiro é outro, atrás é outra, né, para a gente ter as alas na igreja. Gente, aqui vai ser 26 graus, aqui 25, aqui 24, 23, 22. Tem alguns que nem o 22 vai estar bom, né? Ali vai ser 15. E para quem não tiver bom, vai ter um freezer do lado de fora, com telão do lado de dentro. Irmãos, a gente precisa lidar de forma diferente quando a gente fala do coração. A mentalidade de consumo, ela não vai nos ajudar. Agora, a gente precisa entender, a decisão foi minha? Sim, eu posso entrar ali, ser só um parasita, sugar tudo que pode. Ou eu posso tornar aquela cidade cada vez melhor. Você consegue entender a diferença? Uma pergunta. De quem é a iniciativa? Irmão, deixa eu te dizer algo. Quando a gente fala de ganhar alma, a gente tem que correr atrás do pecador. O problema de alguns crentes é que eles acham que uma hora ele vai ser tocado por Deus e ele vai entrar sozinho na igreja. Irmão, Jesus comparou o evangelismo à pescaria. Você já viu o pescador que fica sentado no barco esperando o peixe pular dentro? Não tem. Apesar que um dia desse eu vi uma cena que foi, acho que na África do Sul, de um tubarão que pulou dentro de um barco desse de pesca. Foi uma correria, né? E eu acho que eu só não pularia do barco para a água porque tinha mais tubarão dentro da água. Mas pode acontecer uma vez ou outra, como de vez em quando no nosso meio aparece um ou outro, irmão. Pulou para dentro. Você diz, meu Deus. Mas a maneira da gente trabalhar ganhando almas é indo atrás do pecador. É ir atrás dessa pessoa, não é esperar que ele venha. Agora, quando a pessoa se converteu, e nós começamos a falar agora de discipulado, de cuidado, a ordem muda. Jesus passava para alguns e dizia, me segue. E ele ia embora, irmão. Se o cara levantasse e viesse atrás, estava dentro. Se não viesse, o homem rico, aquele jovem rico perdeu a oportunidade. Há outros que perderam a sua oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? A gente fica com a mentalidade de que o cuidado, o pastor vai atrás da ovelha perdida. Irmão, uma coisa é aquele que está bem desgarrado e o outro que só está emburrado no canto da congregação. Quando o assunto é maturidade, é crescimento, é ser ajudado, as pessoas têm que entender de quem é a iniciativa. Não se pode esperar, querido, que o pastor é que faça tudo e corra atrás de todo mundo o tempo todo. Ninguém fala amém, ninguém dá glória a Deus mais. Estou quase terminando. Isso é que nem quando você está voando, ele diz assim, entramos em procedimento descida. Você já arruma o cinto, arruma o banco, fecha a mesinha, diz, está lá, é mais 20 minutos, né? Já estamos em procedimento de descida. Deixa eu te dizer algo, querido. Um dia, uma irmã, ela faltou dois domingos seguidos, primeiro ano meu de pastor, me dá o desconto também. Eu era uma versão mais rude. Eu senti falta dela. No terceiro domingo, ela apareceu. Quando apareceu, eu fui dar um abraço. Puxa, irmã, que bom te ver aqui. A gente sentiu sua falta. Não vi você os outros dois domingos. Irmão, essa mulher me fulminou com os olhos. Antes ela abrir a boca, eu pensei, problemas. Deu B.O. Ela diz, eu estive enferma. E o senhor, fui hospitalizada, ela falou. E o senhor nem foi me visitar. E quando ela falou isso, irmão, foi bate pronto, pabuf. Não deu nem tempo, a hora que eu vi, eu já tinha disparado de volta. Eu fui bem sarcástico, bem irônico com ela. Falei, irmã, me perdoa. Minha bola de cristal está queimada já faz um mês. não estou adivinhando nada nesse último mês e não tem assistência técnica na cidade, eu não consigo arrumar. E ela já ficou me olhando assustada. Eu falei, você está falando sério que foi hospitalizada? Ela disse sim. Eu falei, e você ousou não me avisar? E aí ela assustou. Irmão, eu que voei no pescoço dela. Falei, abra aí sua Bíblia, Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós enfermo? Chame o da igreja. Você estava doente? Estava. Tinha que ter me chamado. Por que que não me chamou? Irmão, eu tenho que toda semana ligar para cada um. Você está doente? Você está precisando de ajuda? Você está precisando de visita? Você está desanimado? Outro dia um irmão falou, ah, pastor, se eu não fui na igreja, já é sinal de que não estava bem. Eu falei, quem disse? É quem não está bem que tem que ir, criatura. Você já desmarcou a consulta médica? Não, doutor, não estou indo na consulta porque eu não estou bem. Você vai porque não está bem. Aí quando é a igreja, não estou bem. Eu estou precisando de Deus, mas não vou atrás. E aí a gente deduz que você não foi porque não está bem. Eu falei, é mais fácil imaginar que você não veio porque estava bem ou porque surgiu um problema, né, realmente no momento. Agora eu falei para aquela irmã, falei, você estava doente, não me chamou? Não, eu não estava no hospital, não tinha nem como ligar. Eu falei, sua família não estava sabendo? Por que que você não mandou alguém falar? Por que que você... Irmão, a hora que eu olhei, a irmã estava acuada e eu atacando ela. Eu falei, a próxima vez que você for hospitalizado e não me chamar. Eu falei, seu problema não é só comigo, você está contra a Bíblia. Amém, amém. Se arrependa, eu me arrependo. Eu sei que eu exagerei, irmão, mas cá entre nós. Não é isso que a Bíblia diz? Você está enfermo, chama. Ou pastor, todo dia, já que a gente não adivinha, todo dia tem que ter revelação. Fulano está doente, mas não quer te chamar. Quer que você descubra sozinho. Irmão, pelo amor de Deus, coopera. Você quer ser ajudado? Eu lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, Jerry Maguire, acho que era o nome, A Grande Virada. É um agente que trabalha com atletas, né, no meio esportivo, e tem hora que ele começa a discutir com o atleta, que era a galinha de ouro, ou deveria ser dele, e ele diz, me ajuda a ajudar você, ele fala. Eu gostei daquela frase, falei, vou adotar isso para os crentes, me ajuda a ajudar você, que até para ajudar você eu preciso de ajuda. A gente precisa entender de quem é a iniciativa. Josué, capítulo 20, abre comigo, nós já vamos terminar. Antes que me tome o microfone. Josué, capítulo 20. Versículo 4. Está falando da pessoa que precisava de refúgio contra o vingador do sangue. Deus diz assim, e fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. O texto está dizendo, querido, ele procura o ancião. Ele expõe a sua história. Ele pede acolhido. O ancião diz, então vou oferecer isso para você. Os anciãos são a figura dos presbíteros, dos pastores, do governo da igreja. Eles ainda devem ser procurados. Há maneiras da gente lidar. Em Atos 6, enquanto o povo estava murmurando, que ele não resolveu nada. Mas há momentos onde a gente pode encarar o problema, todo mundo. Os apóstolos reúnem a congregação e diz, olha, realmente fugiu ao nosso controle. Agora nós vamos trabalhar dessa forma, nós vamos fazer isso. Vai ser dessa maneira e a igreja volta a crescer. Porque enquanto tem murmuração, querido, aquilo que Deus quer fazer no nosso meio vai sendo comprometido. Para terminar mesmo, de verdade, você já se fez a pergunta, por que você precisa congregar, estar no culto? Teve a época que eu achava que a gente ia para o culto para adorar a Deus. Mas eu me lembro, querido, quando eu comecei a descobrir o que era estar no secreto com Deus no meu quarto. Às vezes botava um louvor e adoração daqueles assim, na época era Hosanna Music, Integrity. Irmão, era um alto nível de produção que os músicos da minha igreja não chegaram nem perto. Além da liberdade que eu tinha sozinho de adorar a Deus, eu pensava, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, posso adorar em casa. Mas eu pensava, não, ainda temos que ir por causa da palavra. Mas eu me lembro quando eu comecei a ouvir cassetes, eu sou da época da fita cassete, com mensagens poderosas dos melhores pregadores do Brasil e do mundo. E eu tinha a sensação que ouvi-los era melhor do que ouvir meu pastor, que não era ruim, mas não estava no meio dos top. E eu dizia, eu posso ficar em casa. Mas uma vez por mês eu ainda ia para a igreja. Por quê? Pelo menos tinha que dizimar e tomar ceia. Esse argumento de tem que dizimar, irmão, hoje em dia, com a transferência eletrônica, você não precisa mais ir para a igreja para dizimar e ofertar. Ah, pastor, mas ainda tem a ceia. Tem umas igrejas que já estão mandando uma ceia express via Sedex para a sua casa. Orado, consagrado, santificado, lacrado, abençoado, você toma lá depois. Irmão, na minha igreja, o mesmo culto está sendo transmitido, como eu falei antes. Se é só para louvar, o cara pode do outro lado do computador louvar junto. Se é só para ouvir a palavra, ele pode acompanhar na hora ou a gravação depois. Se é só para dizimar e ofertar, ele pode fazer a transferência à distância. A gente precisa se perguntar por que é que a gente precisa congregar, querido. Porque senão daqui a pouco qualquer desculpa esfarrapada do diabo ou de qualquer outro crente carnal começa a comprometer a gente. Você sabe qual é o principal que eu entendo na Bíblia pelo qual nós devemos congregar? É porque congregar é testemunhar que estamos debaixo de cobertura e proteção. E nada substitui isso. Deixa eu te dar um exemplo. Quando o Tiago diz assim, está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. Irmão, Deus só usa presbítero para curar os outros? Não. Mas por que ele diz, nesse caso, tem que ser os presbíteros? A ordem da coisa era mais ou menos assim. Perdão, ter que usar esse exemplo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Você não pôde congregar por causa de uma enfermidade, estava acamado. Você não testemunhou e está debaixo de cobertura. Então, chama os anciãos, eles vêm até onde você está, eles ungem você. O que é unção? Outro dia eu fui orar com alguém, a pessoa falou, você tem óleo ungido? Eu falei, irmão, eu estou confuso, o óleo unge, o óleo não é ungido. Não, eu quis dizer o óleo consagrado. Eu falei, não, a gente pode pegar um óleo de cozinha aqui, né? Não, pastor, tem que ser o óleo consagrado. Eu falei, quem foi que disse? Não, pastor, senão eu não vou ser curado. Eu falei, quem disse que é o óleo que cura? A Bíblia diz, vão ungí-lo com óleo, e a Bíblia diz assim, e a oração da fé vai curar o enfermo. Não é o óleo que cura, irmão. Agora, se não é o óleo que cura, por que tem que ungir? A unção sempre fala de algo sobre. O Espírito do Senhor está sobre mim, a unção, o Espírito sobre. Os presbíteros iam até aquela pessoa que não pôde congregar e dizer, nós reconhecemos por que você não pôde estar lá, testemunhando, está debaixo de proteção. Então a gente vem aqui ungir você e declarar que você está debaixo dessa cobertura, dessa asa que um dia estendemos sobre você. Aleluia. Porque não congregar, querido, significa deixar de testemunhar que você está debaixo de cobertura e proteção. Irmão, não importa se a mensagem vai ser a melhor do mundo ou não, se louvou a adoração. Irmão, é injusto. Você pega nem o ministério que gravou um CD, nem ele concorre com ele mesmo. Ele ao vivo e ele gravado. Pô, vai lá para o estúdio, melhora tudo. Nunca vai ser igual. Aí a conversa de que lá em casa é melhor. Não, querido. O que nós precisamos é estar uns com os outros. E juntos testemunharmos no reino espiritual. Nós estamos debaixo de cobertura e proteção. Eu não entendo um crente, querido, que diz... Não vou na igreja, vou ficar em casa. Ah, por quê? Porque estou cansado. Eu não vejo um crente dizer, não vou trabalhar porque estou cansado. A maioria não perde aula só porque está cansado. Mas quando chega as coisas de Deus, irmão, deixa eu te dizer algo, principalmente você, pai. Seu exemplo fala mais alto do que suas palavras. Como você quer que seu filho cresça entendendo a importância do reino de Deus? Se às vezes numa quarta-feira à noite dá para você ir para o Mineirão, onde quer que seja, ficar às vezes no frio, debaixo de chuva, pagando caro para ver seu time perder. Mas depois, quando chega o domingo, não estou cansado. Ele vai olhar e dizer, isso é importante, isso não é importante. Se a gente entendesse a importância do que é congregar, eu me lembro que há uns 3 anos atrás, eu fui com a família, nós fomos passar 2 semanas em Orlando. E eu falei para meus filhos, falei, olha, nesses 15 dias... Papai não vai pregar em lugar nenhum. Esse era uma festa, por quê? Significa que era diversão todo dia. Só que eu falei, mas no domingo não tem parque. Os 2 domingos nós vamos estar fora. Nós vamos procurar alguma igreja lá e nós vamos congregar. Eles murcharam, disseram, ah, então pode pregar. Porque, tipo assim, o que a gente queria era não ir na igreja. Eu falei, gente, quando a gente sai de férias, a gente não pode tirar férias da vida espiritual e dos princípios espirituais. Tem crente que viaja, irmão, ele não leva a Bíblia. Ele não se programa para ir numa igreja, para descobrir onde ele pode congregar, onde esteja. E nós falhamos com essas coisas. Desde que eu entendi esses princípios, eu tenho levado isso a sério. E eu tenho dito para eles, congregar é algo com o qual a gente não se brinca. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, tem crente, parece que está brincando de mal, me quer, bem me quer. Domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Outro dia um irmão perguntou para mim, falou, ô pastor, já não basta a gente ir no culto domingo, agora quer que vá na cela durante a semana? Para que duas reuniões? É a mesma coisa. Falei, não é a mesma coisa. Falei, na celebração a gente quer que você venha receber. Lá na casa a gente quer que você tenha algo para dar para os outros. Que você abençoe a vida de outros. Porque, queridos, são facetas. O livro de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 25, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns, desde o começo, irmão, tinha a turma da revolta, da conspiração, da anarquia, de não queremos isso. E tem gente hoje em dia falando contra congregar. Mas se a gente entender a importância disso, querido, nosso coração não só vai ter uma firmeza em relação ao nosso compromisso com a igreja, mas nós vamos entender o que no reino espiritual isso significa. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito firmemente na importância, querido, de termos uma aliança. Uma aliança, um compromisso com os anciãos, com os nossos líderes. Há textos na Bíblia, Atos 2,41, quando fala do primeiro grupo de convertidos, diz assim, agregaram-se aos apóstolos. Em Atos 17,4, quando Paulo está em Tessalônica e prega o Evangelho, a Bíblia diz, aderiram a Paulo e Silas. Eles não aderiram só a Jesus. Em Atos 17, quando Paulo prega em Atenas, o versículo 34 diz assim, e muitos aderiram a Paulo. Você não vai ver as pessoas só aderindo a Jesus, nem só o povo. Normalmente fala de se ligar aos anciãos. Aqueles que estendem a proteção, que estendem a cobertura. Querido, eu creio no novo tempo vindo, da parte de Deus sobre vocês, eu creio em muita coisa acontecendo. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Tenho certeza que o sócio não é perfeito, e a Dani pode provar isso melhor do que eu. Mas deixa eu dizer para vocês, meu referencial de comparação é melhor que o de vocês. Eu ando muito por aí, esse Brasil todo, literalmente, muito por lá de fora. Meu referencial de comparação é melhor que o seu. Vocês são privilegiados de ter uma liderança íntegra, fiel, sensível ao Senhor, com a conduta exemplar, que tem algo sólido a oferecer na palavra, no louvor. Mas o mais importante, querido, que tem o zelo de Deus de estender cuidado sobre vocês. No entanto, querido, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, que a gente deve se submeter aos nossos guias. O texto diz assim, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Tem duas formas de pastorear. Uma é com alegria. Quando? Quando há sujeição. E a outra é gemendo, quando não tem. É resistência, é luta, é rebeldia, é reclamação. Só que o texto diz assim, para que façam com alegria e não gemendo, ele diz, porque isso não vos seria proveitoso. Sabe o que ele está dizendo? Quem perde com isso é você, não é o líder. Porque o líder, irmão, que quer que sofrer as lambadas que tomar a vida inteira, ele sabe de uma coisa, um dia vai ter uma recompensa. Um dia nós vamos estar diante do Senhor e nós vamos dizer, valeu a pena. Agora, nesse processo, se o coração de quem está debaixo não é correto, é para ele que não é proveitoso. Porque a capacidade de ter essa proteção estendida sobre sua vida é comprometida. Quando eu comecei a pastorear, eu saí do ministério itinerante para pastorear. Então eu achava que ser pastor era agora fazer tudo que eu fazia antes, viajando num lugar só. Então eu pregava, eu ensinava, eu expulsava demônio, eu curava os enfermos. Agora quando você olha para o ministério de Jesus, ele fazia isso tudo. Ele pregava, ensinava, curava os enfermos, expulsava demônio. Mas a Bíblia diz que ele olhou para a multidão e ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que ele disse? Só tem um povo para quem eu prego, para quem eu ensino, para quem eu ministro as necessidades. Não faz de mim um pastor. Ser pastor, querido, é mais do que isso. Envolve um nível de reconhecimento de uma autoridade que Deus deu, que ela deve ser estendida para proteção. Paulo diz, eu quero usar a autoridade que Deus me deu para edificação, não para destruição, porque ela pode ser usada para as duas coisas. Eu quero te encorajar, querido. E me perdoe se você está ouvindo isso de uma forma não tão doce como o Sóstenes consegue fazer. Mas Deus acendeu algo no meu coração muito forte essa manhã. E eu creio que o que nós estamos fazendo aqui, querido, é algo profético. Se nós não ajustarmos determinados valores, princípios, atitudes no nosso coração, nós não vamos entrar num grande nível de conquista. E Deus não quer que isso seja abortado. Deus quer que vocês, como igreja, possam passar de fase, possam entrar num novo lugar, numa nova dimensão. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu gostaria que no seu coração, querido, essa questão da sua aliança com o local, não apenas com a casa, mas com a liderança que está à frente da casa, pudesse ser firmada, pudesse ser renovada. Se ao longo do caminho houve desgaste, querido, não hesite em procurar Sóstenes e Dani. E quando a gente vai resolver coisas, irmão, não tem que achar culpado, não é nem você nem sou eu. É dizer, olha, a gente quer deixar isso para trás, a gente quer limpar o coração, a gente quer seguir adiante. Está vindo um novo tempo de tanta conquista, de tanta coisa gloriosa. Eu quero te encorajar, a não só diante de Deus, mas você com seus líderes, fortalecer a sua aliança, o seu compromisso, em nome de Jesus. Amém? Toma isso de mim, toma de mim. Às 5 eu volto, mais leve. Feche os teus olhos, ore ao Senhor. Pai, nós recebemos a tua palavra. Esta palavra é poderosa para edificar cada um de nós. E está edificando a mim como pastor desta igreja local, minha esposa, naquilo que eu preciso cuidar e ser submisso aos pastores que Deus tem colocado sobre nós. Está edificando os membros desta igreja. Pastoreamos com amor. Está edificando os membros de outras localidades que estão aqui nos visitando e nos honrando, cultuando junto ao Senhor. Está edificando aqueles que ainda estão procurando uma cidade refúgio. Está edificando o corpo de Cristo. Numa declaração pessoal, eu entendi que está na tua palavra que a congregação é o meu lugar refúgio. Que eu não pequei deliberadamente, mas eu nasci em pecado e eu peco todos os dias, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. A graça do Senhor está sobre mim e eu quero viver debaixo dessa cobertura da cidade refúgio. Eu entendi, Senhor. Eu entendi o que é congregar para o Senhor. E nesta manhã eu recebo essa palavra. Diga a Ele com suas palavras. Eu recebo, eu me aproprio dessa palavra, como quem come uma comida e aqueles nutrientes passam a fazer parte das células. Esse nutriente agora passa a fazer parte de mim, Senhor, do meu DNA. Eu recebo isso, proclame isso, irmão, publique isso. Eu recebo, eu estou sendo edificado nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor. Em momento algum eu vou achar que o Senhor trouxe uma palavra dura, em momento algum eu vou achar, puxa vida, não, Senhor, o Senhor me edificou nessa manhã. Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, amadurecido pelo Senhor. Eu recebo do teu governo, eu recebo do teu caráter. Tu és maravilhoso, tu és lindo. Como o Senhor cuida da minha vida, como o Senhor cuida da igreja. Louvado seja o teu nome. Levante as suas mãos, levante a sua voz, proclame com voz alta, declara a Ele louvor, glória, honra.